Neo Rocks On, your online radio station. aí o grande Sammy Hagar para abrir o programa de hoje aqui na Neo Rock Zone. São 8 horas 7 minutos e a gente está começando o programa de hoje. Hoje temos um setlist bem eclético aí, mas sempre voltado para o rock, é claro. Legal, esse foi Sammy Hagar então com Who Has the Right para abrir o programa. E agora a gente vai com uma banda inglesa de Middlesbrough formada em 78. Seus primeiros trabalhos foram comparados ao blues rock do Deep Purple, mas com a virada da década eles lançaram uma sequência de álbuns de sucesso. Ready I'm Willing, de 80, Come and Get It, de 81, Saints and Sinners, de 82 e Slide It In, de 84. E o som que a gente vai ouvir hoje é um cover, na verdade. Ela foi escrita em 74 por Michael Price e Dan Walsh. Ela foi gravada pela primeira vez por Bobby Bland. Ela veio no álbum de estreia dessa banda, chamada Snake Bite, de 1978. A gente vai curtir então no segundo som de hoje, Whitesnake com Ain't No Love in the Heart of the City. Town. There ain't Radio Station. Aí, a segunda de hoje foi Whitesnake com Ain't No Love in the Heart of the City, que é um caso raro de blues com Whitesnake, né? Hoje Whitesnake toca um hard rock assim pesado, mas no começo da carreira eles fizeram esse som, esse cover aí, na verdade, e é um blues muito legal. É isso. E agora a gente vai com uma banda sueca. E a definição dessa banda a gente vai deixar com a revista Revolver, que é especializada em hard rock e heavy metal. Eles escreveram essa definição perfeita desse grupo, que é formado só por mulheres. Combinando as rajadas de alta tensão do AC/DC e Motorhead, com apresentações carismáticas e visual espetacular, essa banda é um dos melhores produtos de exportação de Estocolmo desde o death metal melódico. É isso, então a gente vai curtir então com as garotas do Thunder Mother, Give Me Some Light. As garotas do Thunder Mother arrebentando tudo aqui na Neo Rock Zone com Give Me Some Lights. Agora são 8 horas e 17 minutos. Eu vou dar uma dica para vocês. Tem o site do nosso parceiro, que é o Big Rock and Roll. O endereço lá é o www.bigrockandroll.com, e lá você encontra tudo sobre o rock, notícias, promoções. Eles sorteiam DVDs, também fazemos resenhas de shows. No site tem as resenhas de shows. Eu já tive a oportunidade de fazer algumas resenhas de shows para eles. A gente publica lá como foi o show, algumas fotos. Além de tudo, tem a rádio Big Rock and Roll, que fica ao vivo 24 horas por dia, com os clássicos do rock, rock nacional. Você pode entrar lá, curtir a rádio e curtir as notícias sobre o rock, certo? Então o endereço é o www.bigrockandroll.com. Entrem lá e conheçam o site do nosso parceiro. Valeu? É isso aí. E agora a gente vai com uma banda paulista de hard rock formada em 91, por Eduardo Ardanui e por Andrea e Ivan Bucic, que são irmãos e filhos do trompetista de jazz André Bucic. Eles ficaram na ativa de 91 a 2016. Antes de sair em carreira solo, eles foram a banda de apoio do Supla. E em 93 tocaram no Hollywood Rock na mesma noite de Nirvana e L7. Foram 11 álbuns de estúdio na carreira. A gente vai curtir então agora Dr. Sin com Inner Voices. Grande Dr. Sin com Inner Voices aqui na Neo Rock Zone. São 8 horas e 22 minutos e a gente está com mais um programa ao vivo. Hoje, dia 23 de agosto de 2018. Legal, agora a gente vai com uma outra banda sueca. Veja só, duas bandas suecas no mesmo dia. Formado em 1979 por Joey Tempest, John Norum, Peter Olson e Tony Reno. Eles ficaram muito conhecidos em 82 quando ganharam uma competição na TV chamada Rock SM, quer dizer, Swedish Rock Championships. Foi a primeira vez que a competição aconteceu e a banda acabou ficando mais famosa que o próprio show. Já são 11 álbuns de estúdio na carreira e as influências não podiam ser melhores. Whitesnake, Deep Purple, Rainbow, Led Zeppelin, Thin Lizzy e UFO. Essa vem do álbum Out of This World de 1988. A gente vai curtir então Europe com Superstitious. Keep on walking that road and I'll follow. Keep on calling my name, I'll be there. And if a mirror should break, it's easy to take. Deep down I know that you care. not superstitious. No. Ooh. I'm not superstitious. I have no doubt that there's a reason how things turn out. While things are changing from day to day, well, I keep this feeling with me all the way. And I want you to know that you're on my mind every day, all of the time. So keep on walking that road and I follow. Keep on calling my name, I'll be there, yeah. And if a mirror's your prey, it's easy to take. Deep down I know that you care. Well, I'm not superstitious. Might be times of wonder when I'm on my own, trying to find out if love has gone. It might make a difference, it might bring me down, but no superstition is gonna turn things around. And I want you to know that you're Superstitious, guitarras sensacionais de Joey Tempest aqui na Neo Rock Zone. São 8 horas e 25, 27 minutos e a gente continua com o nosso programa de hoje. Agora a gente vai com uma banda inglesa de Oxfordshire, formada em 85. Eles assinaram seu primeiro contrato com a EMI ainda com o nome On a Friday, que era o dia em que eles podiam ensaiar na sala de música da escola. A pedido da gravadora, eles trocaram de nome e escolheram uma das músicas do álbum True Stories do Talking Heads para batizar o grupo. Já são 9 álbuns de estúdio na carreira e a gente vai ouvir o single de estreia de 92, que virou um hit mundial após o lançamento do primeiro álbum, Pablo Honey, de 1993. A gente vai então com Creep, Radiohead. Thank you. anywhere before. Couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful. I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice. Radiohead com Creep aqui na Neo Rock Zone. São 8 horas e 31 minutos e a gente vai continuando o nosso programa de hoje. Falar aqui da live do Facebook. Temos aqui online agora assistindo a gente o Birigui lá da Austrália. Temos o Rubão também, nosso amigo lá do Emily de colégio. Já tivemos mais pessoas aqui passando pela live. O Davi, o Alisson, quem mais? A Rita, o Olavo, a Juliana do nosso parceiro Big Rock and Roll. Então o pessoal vai entrando aí na live, vai interagindo com a gente, fazendo seu pedido de música, reclamações, elogios, tudo aqui a gente ouve pela live, pelo Facebook também. Legal? E vamos continuar o programa então. Agora vem uma banda de Los Angeles, formada em 1988 pelo ex-guitarrista do Ozzy Osbourne, Jake E. Lee, e ex-membros do Black Sabbath, Ray Gillen e Eric Singer. Após o primeiro álbum, Eric Singer deixou a banda e no seu lugar entrou Jeff Martin. Foi uma vida curta dessa banda, ela durou apenas 5 anos e teve 2 álbuns lançados. Após ter saído da banda, Ray Gillen faleceu em 1º de dezembro de 93 por complicações decorrentes da AIDS. O terceiro álbum, uma demo de 92 a 93 chamado Dusk, foi lançado em 98 após a dissolução da banda. Mas a de hoje vem do álbum de estreia, chamado, que tem o mesmo nome da banda, inclusive. Então a gente vai ouvir agora Badlands com Winter's Call. Tivemos Badlands com Winter's Call aqui na Neo Rock Zone. O programa de hoje vai rolando, são 8 horas 37 minutos. E a gente teve aí a Adriana que está assistindo a gente lá de Salvador na live. Muito obrigado por entrar aí e curtir a gente também. A gente explica que na live a gente não pode transmitir o programa, né, pelo Facebook, porque o Facebook deixa mudo a live por causa de direitos autorais. Então não podemos transmitir músicas. Então a gente transmite pela rádio e aqui na live a gente interage, ouve seus pedidos de músicas, os seus recados aí, certo? Valeu! Então é isso aí, para todo mundo saber por que, que a gente não transmite as músicas pelo Facebook. E agora a gente vai atender um pedido que foi feito aí no último programa, que foi o das versões ao vivo. Essa banda de New Jersey lançou um álbum em 2001 contendo gravações ao vivo da história da banda. Essa em especial vem de um show em Tóquio em 28 de abril de 85 e a música é do primeiro álbum de estúdio homônimo da banda. Esse foi um pedido da Priscila e do Bill, então a gente vai curtir Runaway ao vivo com Bon Jovi. Online Radio Station. Aí, Bon Jovi ao vivo com Runaway. Essa vem lá de 85, uma grande versão, uma das melhores mesmo de Runaway, que está no álbum One Wild Night Live de 85 a 2001. Legal, grande som. E eu queria falar para vocês, assim que eu termino o programa, eu faço o upload dele no www.archive.org. E aí, quem não teve oportunidade de ouvir, pode entrar lá no site. Aí tem a barra de procura, você digita Neo Rock Zone. E aí aparecem lá quase todos os programas que a gente fez aí na história da rádio, que já são mais de um ano e meio aí de história. São 45 programas com o de hoje. Quase todos estão lá, além dos programas pilotos também, que fizemos para testar equipamento, testar software e tal. Então você entra lá, procura, olha lá o qual você quer ouvir. Pode ouvir lá no site mesmo, pode baixar para ouvir em MP3 no seu pendrive, colocar no som do carro, enfim, dá para ouvir de várias maneiras e você não perde nenhum programa nosso. Legal? Então o site é o www.archive.org. Aí você entra lá e é só procurar na barra de procura Neo Rock Zone, separado o nome da rádio certinho, e você acha tudo lá. Legal? Entrem lá e curtam os programas passados da rádio. E agora a gente vai continuar com o programa. São 8 horas 44 minutos e a gente vai com um guitarrista britânico nascido em 1946. Ele entrou para a mais famosa banda de rock progressivo do mundo em 1968. Permaneceu com a banda até 2014, quando esta se dissolveu. Ele já tinha uma carreira solo consolidada. E a música de hoje é um pedido da Sheila Melli, que está sempre ouvindo a gente aí. E a gente já tocou essa música na Neo Rock Zone. Então a gente buscou uma versão mais intimista. E essa foi retirada do DVD In Concert de 2002. A gente vai curtir David Gilmour com Comfortably Numb. Yeah. there'd be no. But you might feel a little sick. Can you stand up? I do believe it's working good. That'll keep you going through the show. Come on, it's time to go. There is no pain you are receiving. A distant ship smoke on the horizon. You are only coming through in waves. Your lips move, but I can't hear what you say. I caught a fleeting glimpse out of the corner of my eye. I turned to look, but it was gone. I cannot put my finger on it now. The child is gone, the dream is gone. Incomparável David Gilmour com Comfortably Numb. Essa é uma versão intimista do DVD In Concert de 2002. Um grande som aqui na Neo Rock Zone. Estamos quase terminando o nosso programa e queria agradecer aí quem ouviu a gente. Temos mais duas músicas, mas já agradecendo quem ouviu a gente. Temos aí também o Rômulo, que está lá direto da Califórnia ouvindo a gente também. Agradeço a todos que ouvem a gente, o Birigui lá da Austrália sempre com a gente. Muito legal aí essa interação com o mundo todo, né? A gente tem sempre pessoal do mundo todo aí. Legal. A gente vai continuar agora então com uma banda londrina de 1969. No primeiro ano de atividade ela era conhecida como Derry. Inicialmente o seu trabalho foi caracterizado como rock progressivo, mas ao longo do tempo eles incorporaram elementos de rock tradicional, pop e art rock nas composições. Ficou bastante conhecida pelas letras de Roger Hodgson e Rick Davies e o uso do piano elétrico Wurlitzer e do sax. A gente vai curtir então Supertramp com Breakfast in America. Take a look. never seem to get along. What you got? Not alone. Take a gumbo across the water. Like to see America. See the girls in California. I'm hoping it's going to come true. But there's not a lot I can do. Esse foi Roger Hodgson com Supertramp em Breakfast in America. Grande som aqui na Neo Rock Zone. São 8 horas 56 minutos e a gente vai para as duas últimas de hoje. Agora, um inglês de Brixton, Londres, nascido em 1947. Ele foi vocalista, compositor e ator e é constantemente citado como um dos mais influentes músicos do século XX. São mais de 140 milhões de álbuns vendidos na sua história. E ele entrou para o Rock and Roll Hall of Fame em 1996, mas infelizmente nos deixou em 2016. Essa música vem do álbum The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, de 72. O camaleão do rock, David Robert Jones, ou David Bowie com Starman. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, that is all he said. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fade. That weren't no DJ, that was hazy. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he blew our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He's hoping, let the children use it. Let the children use it. Let all the children do get. I had to phone someone, so I picked on you. Oh, oh, hey, that's far out, so you heard him too. Oh, oh, switch on the TV, we may pick him up on channel 2. Look out your window, I can see his light. If he can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, or he'll get us locked up in fight. There's a star man waiting in the sky. He'd like to come. camaleão do rock, David Bowie, uma de suas mais famosas músicas, Starman. E eu falava aqui na live com o pessoal, alguém lembra quem fez a versão em português dessa música? A gente ouve assim, a música é bem parecida, mas às vezes não lembra, né? Então nenhum de nós fez O Astronauta de Mármore, que é a versão em português dessa música. Legal, grande som. E agora a gente vai fechar o programa de hoje com uma super banda de hard rock formada em Londres em 1973. A gente já explicou aqui o conceito de super banda, que elas são formadas por membros de outras bandas já consagradas, que já terminaram ou não, as bandas ainda que estão tocando por aí ou não. Outro exemplo é Chicken Foot, tem pessoal que era do Van Halen, tem o Joe Satriani e tem o Chad Smith, baterista do Red Hot Chili Peppers. Então, essa super banda formada em 73, com a formação inicial ela contava com dois ex-membros do Free, Paul Rodgers e Simon Kirk, o guitarrista Mick Rolfes do Mott The Hoople e o baixista do King Crimson, Boss Burkle. Eles fizeram muito sucesso nos anos 70 com singles como Can't Get Enough, Good Loving, Gone Bad e Feel Like Making Love. E a de hoje é outro clássico e tem o mesmo nome da banda. Para fechar a noite de hoje, a gente vai com Bad Company, Bad Company. Thank you. vocais fantásticos de Paul Rodgers do Bad Company para fechar a noite de hoje da Neo Rock Zone. São 9 horas 7 minutos, a gente passou um pouquinho do horário, mas só sonzeira hoje, valeu, foi muito bom. Queria agradecer o pessoal aí da live que entrou, ficou curtindo com a gente, interagiu. Pessoal de outros países aí, Birigui, o Rômulo lá nos Estados Unidos, muito obrigado por ouvir a gente. E a gente volta na semana que vem com mais um programa. Talvez um especial, mas é surpresa. E eu coloco na página do Facebook da rádio para vocês saberem. Valeu, um abraço a todos e até a semana que vem. Neo Rock Zone, your online radio station.